um som decente, água mineral, gente diferente, a noite está quente. Quero que a noite ronde de um jeito simples, que ninguém me siga, que ninguém me amole. Só de pirraça. É tempo de sair da roda. Que a saudade já me incomoda. Daí eu volto pro meu mundo, cheia de vontade de fazer carinho, de falar baixinho. O bom da vida é ser amada. Leve.